Cores e Valores. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores, cores e valores. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos. Cores e valores. Conspiração funk internacional em Jamaica, Queens. O Dom Sabin, função pra mim. Se Deus me fez assim, fechou nebim. Eu trouxe um do verdinho. E ovelhas negras desde sempre acompanham-me. Na fase negra bem era nós também sim. Na linha pontilhada vou indo, indo, indo na terra cujo herói matou 1 milhão de índios. Pelas marginais os pretos agem como reis. Gostar de nós tanto faz, tanto fez. E degradar pra agradar vocês. Nunca, o que eu não falei, né? Pensa o que eu não sei. São Paulo tem dinheiro pra caralho pra tentar, né? Sem perder o foco, olha o fluxo. Vi Crossfox, Pulsão, X5 é estouro. Preto, amarelo, ouro, é luz.